Shut up and sit down. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do 10 Web. Desta vez temos uma espécie de conversa de café com quatro intervenientes. Eu sou o Ricardo Correia, temos connosco o Pedro Varela. Olá, boa noite. Que já foi um dos nossos convidados aqui no podcast. Temos também o Carlos Martins, do Aberto Redes Maravilha. E também o Artur Moreira, que também participou connosco no 10 Web. Para iniciarmos então a conversa, podemos começar pelo Windows 10. Já passaram alguns dias após o lançamento. Já toda a gente experimentou o Windows 10? Eu experimentei ligeiramente ainda. Eu tenho instalado na máquina que trabalho. Instalei no primeiro dia que ele saiu também. E dificuldades? Alguém tenha tido algum tipo de dificuldade? Eu tive uma, mas acho que foi. Está identificada. Foi nos portáteis da ASUS, houve um problema no touchpad, mas foi logo identificada. Na prática era reinstalar os drivers do touchpad e ele deixava de funcionar. E até agora foi a única diferença, a única dificuldade, ainda assim. Já que estou a falar, posso dizer que daquilo que tenho utilizado regularmente parece-me que está a funcionar bem, um bocado melhor do que o Windows 8. Eu não era também grande fã do Windows 8, especialmente por causa daquela dicotomia de ter que trabalhar em nativos e aplicações desktop e aquela mistura, e portanto esta uniformização, pelo menos desse ponto de vista, traz alguma serenidade ao sistema e portanto para já não tenho, em termos de performance parece-me até estar ligeiramente melhor. Não tenho tido assim grandes problemas e ainda não apareceu nenhum ecrã azul. E tu, Carlos, tens alguma coisa a dizer? Ah, bem, eu também nunca fui grande fã do Windows 8 e acho que este Windows 10 é a oportunidade que a Microsoft tem para recuperar a imagem dos fãs do Windows, não é? Mas parece-me que nesta fase o Windows 10 ainda está a precisar de muitas afinações e ajustes. Já há muitas coisas que, basta, a nível de drivers, estão a ser lançadas diariamente e a Microsoft está a fazer um grande esforço nisso, mas continuam a haver bugs que se podem considerar quase inadmissíveis. Ainda hoje me enviaram mais uma pergunta que os VPNs no Windows 10 só conseguem ser configuradas através de PowerShell porque os menus ficam desativados. E assim são situações um bocado, assim, digamos, ridículas para uma empresa como a Microsoft, não é? Dá a sensação que foi lançado antes do tempo. Especialmente porque o Windows 10 teve este período todo de desenvolvimento aberto. Exato. Com milhões de pessoas a experimentar, portanto é um bocado chato agora no lançamento ainda se descobrirem falhas que se podem ser mais graves. Exatamente. Aliás, eles lançaram logo um update no próprio dia, logo um primeiro update, um grande update. Tipo, diz hoje em dia, todos os lançamentos já são acompanhados, qualquer aparelho que saia da caixa tem direito a um update logo à partida. Um update logo à partida, tudo aquilo já vem, todos os bugs e coisas que não foram resolvidas a tempo do lançamento que já foi anunciado, mas, e portanto não dá para voltar. O mais importante será mesmo também avaliar a rapidez com que a Microsoft vai lidar com estas situações, que não se pode dar ao luxo de deixar que este Windows 10 fique com má fama, digamos assim, não é? Sim, vocês acham que isto poderia ter sido evitado de alguma forma, sendo que o Windows 10 foi tão testado, teve um período tão grande de testes e abertos ao público também? Acham que existe alguma forma de evitar este tipo de problemas? Idealmente seria de evitar, mas para um produto que chega a centenas de milhões de pessoas, acho que também seria exigir demasiado que tudo funcionasse perfeitamente. Uma pessoa sabe que há sempre bugs que não lembra a ninguém e o Windows 10 será o exemplo perfeito disso. Mas agora deixa-me aproveitar para fazer uma pergunta. Falaste nas centenas de milhões de pessoas e o que é que vocês acham sobre a forma como foi disponibilizado, não é, numa escala planetária quase sem precedentes, esta atualização, que no fundo foi isso, é um sistema operativo novo, mas que do Windows 7 e do 8.1 foi uma atualização, não é? O que é que vocês acham da forma como foi feita e como é que vocês classificam isso? Acho que eles fizeram bem, fizeram de forma faseada e estão a continuar a fazer progressivamente. Acho que é a única maneira de evitar que um problema qualquer grave chegasse a centenas de milhões de pessoas e então aí é que matava o Windows 10 logo à nascença. É que matava o Windows 10 à nascença. Ter no dia 30 de julho é complicado. E pelo menos ofereceram esta atualização para alguns utilizadores. Não foi interessante. Exatamente, sim, sim. Já agora vocês seguiram o caminho do upgrade ou decidiram mesmo ir a ter uma imagem ISO ou instalar de raiz? Eu tenho várias máquinas ligadas. A minha principal ainda está com Windows 7, mas tenho um Windows 8, que é a minha máquina secundária, que também com a qual trabalho muito, e nessa aí fiz o processo de upgrade e foi tudo bem. Sim, eu também tinha feito o processo de reserva e quando saiu, por acaso fui logo nas primeiras horas do dia e demorou um bocadinho, uma hora e meia no meu caso, mas correu tudo sem problemas e temos as aplicações, também não são muito, as aplicações que eu utilizo não são assim muito exigentes e portanto também correu relativamente bem. Aproveitando que estamos a falar da Microsoft e o final da divisão Nokia da Microsoft, ouviu-se falar aí que houve uma aposta da Microsoft na compra da Nokia e agora acabam com a divisão e mudam um bocado a sua aposta nos equipamentos móveis. Carlos, queres comentar um pouco esta situação? Eu acho que era inevitável. Aliás, há aquela teoria da conspiração que diz que o Elop tinha sido metido na Nokia já para a matar e isso quase que se tornou realidade. A missão foi cumprida. Mas pronto, também já se sabia que a Microsoft tem que centralizar os produtos e não havia espaço para uma Nokia dentro da Microsoft. Eles já tinham separado, já tinham começado a direcionar as coisas para os Lumia, só que também aquela questão dos Windows RT, dos tablets, andaram ali meio perdidos, até gastar uns bilhões de a mais, até se fazer notar. E agora acho que vamos lá ver qual é a estratégia do novo CEO para ver se centralizam numa seleção mais reduzida e que permita focar melhor os seus esforços. Pelo menos com este CEO mais orientado ao produto, parece que as coisas têm tendência para correr um bocadinho melhor. Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei desde que ele chegou e das várias entrevistas que fui lendo. Pelo menos deixámos também aquele lado lunático do Ballmer e que a certa altura parecia que a Microsoft estava um bocadinho perdida. E agora esta entrada de um CEO mais virado ao produto e com outro tipo de orientação, e no caso do Windows 10, obviamente, mas alguns lançamentos que têm sido feitos, nomeadamente esta, por exemplo, este produto do HoloLens que eles lançaram e fizeram algumas demonstrações, acho que eles estão a entrar por algum, e a aposta também na Xbox, que era uma visão que continuava a dar lucro à Microsoft, acho que aí pode trazer a Microsoft de volta a dianteira de alguns produtos que até agora não estava a acontecer e que parecia que estava um bocadinho perdida, quer dizer, no tempo de bom, as coisas estavam, pelo menos na minha ótica, estavam completamente descontroladas. E aquele aspecto da Microsoft ter uma posição privilegiada há muito tempo, sim, que não estava a aproveitar, que é o facto, certo, de estar, lá está, desde as consolas aos PCs, aos mobiles, está em todo lado e acabava por não estar em lado integrado. Exatamente. E vamos lá ver se agora com o Windows 10 também tem sido esse o objetivo, desde os aparelhos embedded de hardware até às televisões. Sim. E tudo. Sim, há duas características. O facto de eles lançarem o Windows 10 e pensarem também no Internet of Things e até no Raspberry Pi, essas coisas. Exato. Acho interessante essa abordagem. E depois estas coisas de aquela funcionalidade do Continuum, de poder entre o mobile, que era algo que já aparecia no sistema operativo, já tinha isso e portanto eles estão aqui. Portanto, eles mandaram aqui um bocadinho perdidos e sem perceber que estavam a perder, estavam a deixar para trás algumas coisas importantes que já existiam até noutros sistemas e noutros produtos, e acho que é um momento, talvez seja um momento de viragem. Mas, por exemplo, falando novamente lá está do Windows 10, como estamos a fazer, no fundo também tem havido, penso, algumas críticas, não é? Ou pelo menos algumas suspeitas, porque toda esta evolução do sistema operativo e, acima de tudo, o alargar do âmbito, não é? Para o Internet of Things, como já se falou, depois com a consolidação também do Windows Mobile, etc. Tem-se falado alguma coisa sobre a nova política de atualizações ser demasiado forçadas ou demasiado intrusivas? Pronto, assim como se tem algumas dúvidas sobre se realmente a Microsoft, nesse aspecto, não está a ir mais além a obrigar os utilizadores a partilharem mais informação do que aquilo que um utilizador incauto gostaria de partilhar, por exemplo, também com a Cortana, etc. Pronto, isso já é feito numa escala maior ou menor, pronto, logo se saberá pela Google no Android, não é? Ou pela Apple no iOS, no próprio macOS. Mas o que é que vocês veem em relação à Microsoft? Acham que há razão para ser paranoico? Nem por isso? Eu tenho criticado bastante todas as situações que têm vindo a público das definições que ficam pré-definidas, partilha das passwords da rede Wi-Fi, de espiar os filhos, as atualizações obrigatórias que nem se podem desativar no Windows Home. Mas também é assim, mas também sei ver que o lado do Microsoft está numa posição que é ou é presa por ter cão ou por não ter. Porque é assim, vai lidar com o mundo inteiro. Nem todos, e a grande maioria dos utilizadores poderá nem sequer estar consciente dessas opções de segurança e isso. É fácil perceber que a Microsoft queira impor o mais possível, obrigar que as coisas fiquem minimamente seguras. Há pessoas que têm Windows que nunca fizeram uma atualização, têm aquilo cheio de buracos e vão permanecer assim até se calhar que agora tenham o Windows 10 e seja obrigatório. Mas também por outro lado, preocupa-me um bocado o Windows 10, que é um sistema que uma pessoa tem associado a ser um sistema desktop offline, digamos assim, não é? Exato. Durante décadas usamos o Windows 10 sem ligação à internet ou só quando se ligava o modem. E agora fica um bocado contagiado pelos mobiles, como também tem acontecido com a Apple no OS X, que é o iOS é que tem influenciado o OS X cada vez mais. Exatamente. Uhum. No telemóvel está habituado a que tenha lá a localização, que tenha serviços que estão constantemente ligados à internet ou que dependam disso. E agora o Windows 10 também entra um bocado nessa área, pelo menos a mim, e se calhar aos utilizadores mais veteranos e mais antigos, mete um bocado a impressão termos esta promiscuidade dos dados. Antigamente estávamos habituados que o nosso computador tivesse os nossos dados fechados e quando abríamos a porta lá íamos à internet. E agora com o Windows 10 inverte-se essa tendência que passa a ser como nos telemóveis. Está tudo aberto e provavelmente não há nada fechado que se possa fechar sequer. Exato, inverteu-se um bocadinho o conceito, não é? E se calhar a própria identidade do Windows enquanto sistema operativo lá está. Tradicionalmente é só como disseste muito bem. Sim, mas essa será talvez uma tendência normal, tendo em conta aquilo que já ficamos habituados nos telemóveis, a partilha mais automática dos dados, a informação na cloud, toda essa situação será mais normal e a partir de agora mais habitual. Parece-me que esta situação será mais preocupante para pessoas da minha geração e que acompanharam os Windows desde o início, porque para um utilizador novo que começa agora a utilizar o Windows, para ele se calhar já estará implícito que faça estas coisas todas. Lá está, uma pessoa utiliza o SwiftKey e também envia aquilo que escreve para a internet e ninguém se queixa. Uhum. E agora no Windows 10 também pode fazer isso e as pessoas já criticam. Lá está, para um utilizador novo que começa a utilizar agora o Windows, já achará normal que tudo isso seja feito. Sim, quanto a mim, a Microsoft só pecou, digamos assim, no processo de atualização, ativar demasiadas funções sem informar claramente o utilizador. Essa é que será provavelmente a questão que mais critico, porque de resto as opções quem não as quer utilizar pode entrar lá nos menus e desativá-las ou ativar o que quiser. Exato, sim. Passando então para um outro assunto, o HoloLens da Microsoft ou o Google Glass 2.0, estas questões da realidade aumentada ou realidade virtual têm estado muito, muito em voga. O que acham do HoloLens? Podemos começar contigo, Pedro. Eu gostei daquilo que vi, que também não foi o que vi até agora, foi aquela demonstração na altura do Minecraft e não sou um grande, quer dizer, tenho Minecraft, até curiosamente tenho mais coisa do meu filho que utiliza, mas gostei daquilo que vi, achei que era uma nova, pareceu ser uma experiência, pelo menos fiquei com a vontade de experimentar daquelas coisas, às vezes nós vemos demonstrações do... Ter apenas a consciência de que aquele vídeo foi falsificado, não é? O campo de visão que o HoloLens permite não era aquele que estão a entender. Claro que sim, mas pelo menos fica-se com aquela sensação de que pelo menos dá aquela sensação de que vontade de experimentar pareceu ser interessante do ponto de vista daquilo que seria, obviamente que nós estávamos ali a ver num ambiente completamente controlado. E que nem sabemos como é que as coisas estavam a ser ali montadas, mas não deixou de ser. Mas eu achei bastante interessante. Fiquei com alguma vontade de experimentar e ver onde é que aquilo vai chegar e até onde é que aquilo vai dar. Da mesma forma, como agora do Google Glass, estou curioso para ver o que é que aquilo vai fazer, dado que a primeira versão do Google Glass, e falo por experiência própria, porque já os utilizei, um completo falhanço e que não deu para... Na prática, na empresa onde trabalhei, chegamos até lá e foi giro no primeiro dia, e depois tive para aí 2 ou 3 meses parado dentro de uma gaveta, não houve, e não se podia dizer que ali não fôssemos todos adeptos das novas tecnologias, mas o interesse daquilo foi muito pouco. Penso que o maior problema aqui nestas tecnologias, quer numa quer noutra, é mesmo a tecnologia atual ainda não permitir fazer aquilo que se desejaria que aquilo fizesse. Mas, ao caso, eu acho também que... reduzida. Mas eu acho que no caso, por exemplo, do Google Glass, acho que foi um bocadinho mais do que propriamente só tecnologia. Tudo bem que a tecnologia não permitia depois fazer determinadas coisas, que, mais uma vez, a Google chegou a apresentar uma série de vídeos de coisas que se podiam fazer e poderiam evoluir, mas e que nunca aconteceram, obviamente. Mas por exemplo, acho que deixou aqui um aspecto que eles agora já não se vão esquecer e que estão a trabalhar nisso. Era o aspecto das pessoas poderem utilizar aquilo como no aspecto, por exemplo, da moda, adicionarem um bocadinho o aspecto mais fashion aos óculos, porque quem queria usar aquilo provavelmente, por exemplo, eu com óculos não podia usar, era completamente desconfortável, era impossível usar aquilo, e portanto, por isso acho interessante a entrada, por exemplo, do Tony Fadel no projeto e as preocupações que eles irão ter, mais de um ponto de vista do produto usável, não em termos de tecnologia, mas daquilo que é a sua utilização no dia-a-dia. Os wearables têm chamado muita atenção para isso, desde a questão dos Fitbits que queimavam os pulsos do utilizador, ou agora o Apple Watch, que também já tem havido algumas críticas. O aquecimento, e portanto, acho que há esse tipo de preocupações que depois, obviamente, acabam por não, já não entra na parte da tecnologia, mas acho que esse tipo de preocupações é importante, mas não deixo de ficar curioso e fico sempre contente quando aparecem este tipo de tecnologias. Vai estar repleto desses que você tem, os óculos Rift e vários outros. Os Rift, exatamente. Será a primeira geração, mas lá está, é um ponto de partida para que os próximos anos essa tecnologia dispare completamente. Completamente. Eu há muitos anos cheguei a ter uns, quando era miúdo, pai, com 16 ou 18 anos, e praticamente aquilo não deu para fazer nada. Aquilo não deu para fazer nada, porque ao menos aqui ficamos com aquela sensação que há de haver um momento em que isto vai ser mais apetecível e que vai ser possível utilizar, pelo menos é essa a ideia, e a curiosidade passa por aí. Então, já que está o HoloLens, os Google Glass, etc., portanto, todos produtos muito relacionados, de facto, com o mundo da realidade virtual, não sei também se acompanharam, ou são mais ou menos, o lançamento do OnePlus 2. OnePlus 2, sim. A segunda versão, ou a nova versão, digamos assim. Não vi em direto, vi depois a apresentação mais tarde, mas não vi em direto. Exatamente, pronto. Mas então, nesse caso, e considerando que o OnePlus One foi de facto o ano original foi uma surpresa, não é? Um sucesso de vendas de um outsider perfeitamente desconhecido nestas andanças, como é que vocês veem agora este novo equipamento? Pronto, aquilo que promete também, não só em relação a manter aquela boa relação preço-qualidade, mas sobretudo também com a questão dos cardboards, daquela utilização do telemóvel como um meio para trabalhar o mundo da realidade virtual. A OnePlus, desde sempre, uma coisa que tem apostado muito e feito relativamente bem, se bem que às vezes se forma polémica, é criar o buzz em torno do seu produto. Desde assim, não são todas as empresas que conseguem pôr os interessados a lutar para conseguirem um convite, para poderem comprar o produto, e é uma loucura, na altura, arranjar-se um convite, toda a gente cria convites. Portanto, assim, eles têm apostado sempre muito nessa parte mediática, e este lançamento em realidade virtual também acabou por ser apenas isso. Foi uma jogada mediática, puseram milhares de pessoas através dos cartõezinhos, mas aquilo, para quem viu também que aquilo não mais valia ver no modo normal. Porque aquilo depois não servia para nada. Foi mesmo só para dizer que fizeram um lançamento em... Claro, aquilo foi o culminar de uma gigantesca campanha de marketing. Sim, isto é o culminar de um... Se eu acho que há marca que tem trabalhado bem, até estamos a falar de uma startup, obviamente, e que é uma marca que tem trabalhado bem, eu posso falar aqui um bocadinho como fã da marca, porque tenho o aparelho. Porque, OnePlus One, ok. Sim, tenho o OnePlus One e espero comprar o OnePlus 2. Não vejo necessidade, até porque, mesmo sendo um utilizador intensivo de smartphones, não tenho necessidade. A máquina está, pelo menos, perfeitamente operacional para aquilo que eu faço diariamente e desse ponto de vista acho que é, eu fui utilizadora da iOS durante 6 anos consecutivos, com vários dispositivos, não fiquei nada arrependido de ter alterado e em termos de qualidade preço-qualidade, continuo a dizer que para mim, na minha opinião, ainda é o melhor dispositivo que estava no mercado, na altura custou-me 300 e poucos euros. E portanto fiquei bastante contente. Obviamente, se bem que a parte dos convites, depois queria só aqui, a parte dos convites também foi importante. Claro que esse buzz que foi criado e toda essa parte de marketing que está relacionada, obviamente funcionou assim e as pessoas quase que o ideavam para ter um convite, mas também foi uma forma deles controlarem em termos logísticos e a produção, em termos de stocks e a produção e de manter um stock quase zero. Permitiu-lhes, por exemplo, perceber, fazer quase um forecast para o que podia ser um lançamento do novo dispositivo e prepararem-se de outra forma. Obviamente, eles passaram por muitos problemas, da assistência, não é? Eu lembro-me que aqui ao início estávamos a falar de meia dúzia de pessoas a prestar assistência aos terminais, com processos um bocadinho arcaicos e que tinhas de mandar fotografias e vídeos do problema e coisas assim que. Depois aquilo era assim um bocadinho, não era fácil, porque as pessoas estão habituadas, não é? Uma pessoa compra um terminal deste e depois quer trocá-lo ou quer ter um problema, tem que vir à recolha, não é aquele processo tradicional que estamos habituados. Mas acho que desse ponto de vista a coisa tem trabalhado bem e o preço deste novo terminal aumentou ligeiramente, mas ainda assim penso que se mantém um preço competitivo e portanto acho que para já tem sido uma marca que... Vai tentando ocupar o seu espaço, que não é fácil, portanto, no mercado onde eles estão a apostar, onde eles vão apostar, continuar a apostar pelo asiático, não vai ser fácil, não é? Xiaomi continuar a dominar aquilo. Mas aqui, embora eu seja também fã da OnePlus, acho que desta vez a coisa vai ser mais complicada, precisamente por haver já muitos mais players, não é? Orientais, claro, que têm feito também uma grande aposta na qualidade. Muito. Há 2 anos um smartphone chinês era uma coisa quase para deitar ao lixo, era lento, tipo, com pouca memória e mal fabricado, e hoje em dia temos produtos que não ficam nada a dever aos melhores que se fazem, com também hardware de topo e preços que agora começam a chegar aos 70 e poucos euros, 200 euros, uma pessoa. Isso vai, acho que vai fazer mexer muito o mercado e vamos ver como é que resulta para as marcas grandes. Era isso que eu ia questionar. Nós temos aqui também um player grande, o Xiaomi, que faz equipamentos, e eu não tenho experiência própria com eles, mas para aquilo que tenho lido, com muito boa qualidade de construção e com muito boa qualidade de performance. Não será, comparando os dois, a OnePlus mais conhecida por causa precisamente deste marketing todo, sendo que a Xiaomi também tem uma qualidade muito boa, equipamentos se calhar com um preço muito parecido ou muitas vezes inferior? Isso é, agora o mercado é que vai dar a sua resposta com as carteiras, não é? Com os euros e com os ienes, não é? Ienes, olha lá, os chineses, porque a situação em que estamos agora já é muito diferente do lançamento. Quando o OnePlus One surgiu, reventou o mercado. Havia os telemóveis de 600 euros e os por baixo de 300 que não prestavam. Sim. E a OnePlus chegou com um equipamento que devia custar 600 euros, a metade do preço, e reventou com o mercado. Só que a evolução tecnológica faz que hoje em dia, lá está, o Xiaomi de 100 euros já não sejam máquinas de desprezar. E já não são máquinas desconhecidas. E por acaso ainda estava a ver uma coisa engraçada, que é, ao início, quando os Xiaomi apareceram, com os Mi e aquelas primeiras versões, as pessoas ficavam um bocadinho, uma pessoa falava com alguém, é chinês, é não sei o quê. É porque, se bem que esta coisa dos chineses, não é? Eles são todos chineses. São todos chineses. Ali, não é? Eu acho piada quando alguém diz, mas isto é chinês. Pois é, chinês. Sim, o iPhone também é chinês. Até parece que os outros não vêm de lá, ou isso ali de proximidade. Mas achei interessante que ainda hoje está a ver, passa aqui a publicidade, estava a ver uma coisa da Fnac, ao site deles, e eles hoje já estavam a anunciar-se, utilizando aquela nova forma que a Fnac tem agora de vender coisas através do seu marketplace, e eles estavam a anunciar que já vendiam também o Xiaomi. É engraçado, já começa a ser interessante dizer que também já se viu o Xiaomi. Já se viu. Cada vez há mais. Se não sou em erro, terceiro ou quarto vendedor na China no último trimestre, portanto. É o líder, e o mês passado tornou-se líder. Estes últimos anos já é o líder para tal em primeiro lugar, a Apple em segundo. E depois em terceiro lugar já não vão ser HTC, já não será HTC. A Samsung estava ali, o tema que eu tinha lido era que até a Samsung estava com alguma dificuldade porque os dados. Agora tem a Lenovo e a Huawei, então também são a Huawei também, exatamente, ia falar nessa. E vão aparecer cada vez mais. Essa é que vai ser a verdade e, portanto, vai ser interessante. Todas as semanas falamos agora dos OGs, dos dezenas de marcas que vão surgindo. Ah, uma coisa que eu achei interessante do OnePlus 2, falando agora ainda só aqui em termos que eu dizia, achei interessante o facto de que foi uma eles fizeram aquela coisa de ir lançando uma funcionalidade, uma característica uma semana antes, duas semanas antes até chegar à data do lançamento, e a do cartão de SIM, efetivamente, parece-me ser o primeiro telefone de jeito, digamos assim, com duplo cartão SIM, ambos em 4G. E desse ponto de vista pode ser muito interessante para pessoas, como eu, que andam com dois cartões, andam com dois telemóveis, aí pode ser interessante porque muitas vezes as pessoas não compram cartões, telemóveis com dois cartões, porque normalmente o telemóvel em si é fraco. Ainda na semana passada, lá na empresa compramos um para experimentar chinês, de uma marca que sinceramente nem sei qual é a marca, nem me recordo. E o cartão, um deles é em 4G ou 3G e o outro é em GPRS. Portanto, quando inviabiliza ali, e não dá para trabalhar os dois. É, portanto, desse ponto de vista, acho que pode ser muito interessante dentro de um segmento que eles poderão tentar vender aí os telefones. Mas a concorrência é cada vez maior e, portanto, este não será, pelo menos não vai ter tanto hype como eles, apesar de tudo, quererem indicar, como aconteceu no primeiro, claramente. Ok, já agora eu ia perguntar uma coisa, pronto, no que diz respeito à tecnologia, que é isto que o blog tem a ver, que o podcast tem a ver, e não tanto umas bocas aqui há Donald Trump sobre chineses e japoneses, mas que tem a ver um bocadinho com esta questão, que é, os chineses, pronto, bem ou mal, até há algum tempo eram conotados como, pronto, extremamente poderosos e com um potencial enorme, obviamente, do ponto de vista industrial e não só, mas acima de tudo em termos de ideias e de inovação, havia um bocadinho aquela ideia, correta ou incorreta, longe de mim dizer, de que copiariam um bocadinho as ideias, a inovação, não é, dos países mais do Ocidente. Falando então em termos de tecnologia, como eu dizia, como é que vocês veem realmente estas marcas, as OnePlus, a Huawei, a Xiaomi, etc., e todos estes lançamentos e este sucesso que têm acontecido no mercado, que se traduz depois em vendas, não é? E em liderança, como é que vocês veem a parte de inovação? Efetivamente, eles já estão no pelotão da frente e começam a criar coisas realmente inovadoras e que deixam marcas americanas ou europeias já à distância, ou ainda não veem muito isso? Sim, acho que aquilo é assim, é como falar da Europa ou dos Estados Unidos e tudo, acho que não se deve generalizar tudo. A China já, lá está, ninguém tem problemas em admitir que é a fábrica do mundo, tudo é fabricado lá, eles têm, há coisas que só lá é que se podem fabricar porque só eles é que têm tecnologia de escala para poder produzir. Se a Apple fosse a qualquer outro país e pedir, olha, queremos 50 milhões de iPhones, não havia nenhuma fábrica em trabalhadores que chegassem para fazer. Mas também, lá está, toda essa, digamos assim, cultura que eles têm de fabrico faz com que, a partir do momento que qualquer fábrica lá faça qualquer coisa, inevitavelmente a tecnologia que é usada para fabricar, inevitavelmente se espalha depois pelos fabricantes. Basta ver que há montes de marcas genéricas, aliás, a HTC começou assim, fazer produtos para outras marcas, não é? Uma pessoa pega nos telemóveis que dizem Vodafone e aquilo é um CTE, e a fábrica que faz os ZTEs também faz dezenas de outras marcas. Isso agora tem-se assistido também ainda mais àquilo que eu dizia dos produtos agora terem qualidade de fábrica superior, porque a tecnologia que a Apple usou para criar os iPhones 4 e 5 e a Samsung para os Galaxy S6 agora para os últimos, essa tecnologia de maquinação, de fazer as caixas em metal, isso depois acaba por ser utilizado para os outros modelos genéricos que as fábricas lá têm disponíveis. Por exemplo, qualquer pessoa que queira comprar umas dezenas de milhares de telemóveis pode ir à China. Chega lá, senta-se numa fábrica, aparece-lhe quase um menu como se estivesse num restaurante a dizer, olha, eu quero esta motherboard, com esta caixa, com este ecrã, com este com 4G, com dual SIM. E eles fabricam aquilo. Essa falta de inovação que se pode dizer que tenham acaba por ser... Eles têm as peças, têm o know-how, têm os empregados, têm as máquinas... É só questão de juntar tudo o que se queira e eles fabricam. Mas, Carlos, aí estamos a falar só de tecnologia e de cópia na própria hardware, mas depois se entramos no software, aí a coisa já é um bocadinho diferente. O software também é preciso, aliás, basta ver agora para o Baidu, para o WeChat, ou lá qual é o programa que eles têm, há também muitas coisas que eles já estão à frente do resto do mundo. Sim. E mesmo estando fechados pela Firewall of China, nos deixam um bocado fechados e também os obriga a procurar alternativas para fazerem isso. Mas lá está, a China é um mercado, é um país que tem as suas particularidades e do seu governo e do seu sistema de funcionamento, que é único comparativamente com o Ocidente. Mas lá está, a Xiaomi tem mostrado que sabe inovar, sabe fazer coisas. Portanto, acho que eles não ficam nada atrás do resto do mundo também em inovação. Tem excelentes investigadores e programadores. Uhum. E há muitas startups lá também em grande expansão. Só que são um mundo quase à parte do resto do mundo. Uhum. Nós ligamos ao Facebook e a meia dúzia de apps que nós temos, e eles lá estão, em vez de usar o Google, lá até estava bloqueado até há pouco tempo, têm o Baidu, que é todo um universo, têm as app stores deles, têm num mundo paralelo, digamos assim, mas não ficam, quer sejam copiados, tenham tido origem em cópias, mas se calhar agora também já tiveram um desenvolvimento que agora faz ao Ocidente ver se calhar somos nós que temos que aprender com eles algumas coisas. Exato, ok. Trocando agora de tema, vamos falar agora um pouco dos carros conectados à rede e do hacking que já aconteceu, dos casos, por exemplo, da Lexus e do Jeep, exatamente, é isso mesmo. Assim, na minha opinião, isto cada vez mais vai ser uma realidade. Os carros estão ligados à rede, e qualquer coisa que não esteja completamente isolada pode ser sempre alvo de um ataque de hacking. No caso dos carros, parece uma situação que às vezes pode tornar aqui alguns contornos mais graves. Existe alguma coisa que possamos fazer para evitar isto ou ajudar que isto não ocorra tão facilmente? Isto é bom que aconteça, que é para sensibilizar as pessoas e os próprios fabricantes de que isto, a segurança não é um assunto que deva ser tomado de ânimo leve. Durante anos, os fabricantes habituaram-se a fazer as suas caixas fechadas e a assumir que nunca ninguém iria lá mexer dentro, não é? Isto, os hackings a carro já são notícia há muitos anos. Uma pessoa depois ia ler a notícia e dizia: ah, se alguém abrir o capô e ligar um fio e regravar a firmware e fizer isto e souber e coisa, consegue controlar o carro, claro. Mas isto agora começa a torna-se mais preocupante porque os carros ligados à internet, isto começa a poder ser feito remotamente, agora foi demonstrado e causou a polémica, e aí sim começa a ser grave, porque um dia destes um hacker compra um script e no leilão no submundo da internet e se calhar desliga os travões dos milhares de carros e provoca uns acidentes ou até mortes. Mas é um tema que tem que ser abordado, porque os fabricantes têm que estar conscientes dos riscos que tomam e principalmente ter formas rápidas de corrigir qualquer vulnerabilidade que apareça. E não acham que esta ligação pode levar, por exemplo, que através do nosso carro compremos algum tipo de aplicação e essa aplicação possa trazer algum tipo de vírus que afete mesmo o veículo e não o equipamento? Sim, depois já é um bocado de design no automóvel ou em qualquer sistema crítico, nos aviões, como nos aviões, por exemplo. Será obrigatório fazer é que todos os sistemas críticos de segurança do veículo, embora estejam ligados à internet, têm que estar, digamos assim, num sistema independente daquele que o utilizador pode mexer. De maneira a que, se eu instalar lá uma app com malware, essa app nunca deverá ter acesso aos poder interferir com o resto do sistema. Que é uma coisa, por exemplo, até já nos Androids começa a haver isso, com aqueles sistemas do Android for Work, isso que cria duas zonas separadas em que uma não pode interferir com a outra. E isso em aviões, automóveis e qualquer sistema crítico ainda mais se torna obrigatório. Mas é uma coisa que os fabricantes têm que também investir e arranjar as soluções adequadas. Continuando aqui com o hacking, a Oracle, nas últimas notícias, tem falado que não pretende que façam reverse engineering ao seu código, isto é, não aceita que procurem por bugs e formas de atacarem os seus sistemas. Esse caso foi mesmo muito caricato e muito infeliz para a empresa, que supostamente é a segunda maior empresa de software do mundo, e foi muito infeliz ter a sua chefe de segurança digital a vir sair-se com um artigo desses, ainda por cima escrito de uma forma muito, muito cómica, que é melhor dizer assim para não chamar outra coisa. Mas pronto, essa questão que ela refere o reverse engineering, a proibição do reverse engineering é uma coisa que já é comum em quase todos os produtos. Uma pessoa for ler aquelas milhares de linhas que vêm no Windows ou em qualquer programa que se compra, vem lá alguns uma linha a dizer que não se pode fazer o reverse engineering. Agora, o que se torna caricato é que enquanto empresas como o Google e outros incentivam que os investigadores procurem bugs e recompensas, não é? Com recompensas que às vezes podem chegar a valores muito avultados, a Oracle opta por contrário, dizer não, isto é proibido procurar bugs e não façam isto, que não é preciso. Será que a Oracle também quis mesmo isso, ou foi só mesmo para se falar um bocadinho da Oracle e um bocado... Infelizmente, acho que é o mesmo. Acho que foi mesmo... Ou foi mesmo infelicidade? Sim, tanto foi infelicidade que o artigo acabou, ao fim de um dia foi retirado, quando começou a ser tratado. Exatamente. Sim, que neste caso aqui a ajuda da comunidade a encontrar um bug é essencial, e falando aqui um pouco se calhar de open source, isso é que tem feito com que haja alguma evolução grande em muitas áreas tecnológicas. Sim, a questão é que quando alguém, há muita gente, há milhares de investigadores e de hackers ou de curiosos que vão procuram e descobrem bugs. Depois a questão é, quando os descobrem, qual é o destino? O que fazer com eles? Uma pessoa que faz aquilo por carolice e até bem intencionado, informa a empresa para que a empresa corrija. Mas há um mercado imenso no tal submundo da internet onde essas vulnerabilidades são vendidas. Claro. E que depois dão origem, muitas vezes, àqueles casos. Não há quase uma semana que passe em que não se descubra que mais um mega hacking é uma qualquer empresa que roubou milhares de registros de utilizadores. É. E então é triste ver a Oracle numa situação destas que diz só que é proibido e não se faz, e quando tem no seu catálogo produtos que têm montes de vulnerabilidades e que têm montes de correções quase semanais ou diárias. Mas agora que se falou aí, o Ricardo falou há pouco no open source, e de facto com este episódio caricato, como já foi descrito, da Oracle, como é que vocês veem em termos do open source e do seu oposto, digamos, closed source, no que diz respeito, sobretudo à segurança, mais do que questões aqui se tem ou não direito a fazer reverse engineering, mas em relação à qualidade do código, dos produtos, obviamente, que ele representa, e da segurança inerente. Lembro, por exemplo, que ouvi episódios como Heartbleed aqui há tempos, que mesmo sendo um projeto completamente open source, acabou por ter ali uma coisa altamente grave, não é, de certa forma, latente durante algum tempo, muito mais do que seria expectável num projeto open source com tantos olhos a olhar para aquele código. Qual é a vossa opinião em relação, de facto, a essas questões no open source e do código mais proprietário e fechado, que respeita à segurança e à qualidade? Sim, há aquela visão de que a segurança não pode ser conseguida pela obscuridade, ou seja, não é ao fechar o código e dizer que é seguro que as pessoas têm que comer isso. Né? Uma pessoa... No open source, a vantagem é que qualquer pessoa, qualquer investigador tem acesso ao código e verificar e fazer testes. Mas também há que ter em conta que a complexidade dos sistemas atuais é de tal ordem que é raro um projeto hoje em dia depender só de si próprio. Muitas vulnerabilidades que têm surgido acontecem quando pessoas utilizam módulos que já existem, quer seja da descodificação de uma imagem ou de um acesso à rede ou de uma comunicação qualquer, e que ao ser descoberta uma vulnerabilidade nesse módulo vai afetar milhares de produtos que estão no mercado e que o utilizam. Uhum. E muitas vezes depois também lá está, tal como aconteceu no caso do Heartbleed, será que se pode também criticar o programador foi mal intencionado quando aquilo até é um projeto open source e o homem faz aquilo só ao fim de semana por amor à camisola, e depois há milhares de empresas que usam aquilo para ganhar dinheiro? Pois aí entra-se nessa área complicada de que basta, que não haverá respostas certas nem receitas certas. Sem dúvida. Sim, exatamente. O open source é algo desenvolvido pela comunidade e não quer dizer que seja menos seguro por causa disso. Existem efetivamente mais olhos a olhar para o código. Mas não quer dizer também que esses olhos todos consigam identificar um problema que pode estar lá desde o início. Isso acontece com diversos softwares open source. Por exemplo, o WordPress é um deles, que é talvez aquele que eu conheço mais. E neste momento já existem pessoas responsáveis pela segurança mesmo no próprio projeto, porque estamos a falar sempre de uma situação de massas, não é? De escalas. Quando nós temos um software que efetivamente é utilizado por muita gente, é sempre mais propício a existir falhas de segurança, porque há também mais gente à procura dessas falhas de segurança e acho que tem muito a ver por aí. E o open source poder parecer por vezes um pouco mais inseguro a algumas pessoas, mas na realidade não é. Também há aqui uma ideia sempre que o open source seria, pelo menos uma ideia mais antiga de que o open source poderia ser mais, às vezes, não ser o caminho, que isso tinha a ver com as empresas também, a forma como os sistemas proprietários dominaram durante muito tempo e, portanto, se calhar estas alterações de paradigma também levam a que o caso do open source seja cada vez mais falado e cada vez mais este assunto. Sim. E também importa referir que o open source não se deve associar àquela ideia de que o open source é uma coisa feita por um barbudo fechado. Exatamente. Tanto o Google como o Canonical, como milhares de empresas de grande dimensão apostam no open source e Microsoft hoje em dia e muito. Portanto, é uma questão de filosofia, digamos assim, de fazer as coisas. E quando é bom, independentemente de ser open source ou proprietário, ou seja, o tipo de sim, forma que seja. A questão é que no proprietário temos que confiar que quem nos diz que é. No open source, quem for desconfiado pode ir ver, pegar no código, compilá-lo ele próprio e só fica dependente. Exatamente, só fica dependente de si e logo acreditará melhor nessa. Mas seguranças à parte e só ainda nesta questão do open source, de facto no software tem havido uma evolução interessante e para quem acompanha isto há muitos anos. No fundo, antigamente o software realmente era pago a peso de ouro, depois começou a ser um bocadinho a preço de prata, também houve alguma massificação, depende também do que estamos a falar, mas hoje em dia já se falou no caso da Microsoft, da Google, etc., ou seja, pesos pesados da indústria do software que olham para o open source de uma forma muito mais interessada e interessante, e no caso, pronto, falou-se no início da Microsoft, com agora o CEO Satya Nadella, efetivamente eles não só estão a abrir muito, muito mais do que o que se abriam com o Ballmer, como inclusivamente são contribuidores ativos para projetos tipo Node.js, etc. Ou seja, estão muito virados para o open source, a própria plataforma .NET, abriram agora o .NET Core, a ASP.NET. Vem isto como uma coisa que seja mesmo para ficar e que é bom agora, se é um ponto de vista mais teórico, realmente para a humanidade, ou é uma coisa que irá mudar, vai ir a durar alguns tempos, mas mais cedo ou mais tarde devemos voltar a pagar o software fechado a peso de ouro. Sim, é preciso também relembrar que o facto de um software ser open source não quer dizer que ele seja barato ou gratuito. Há software open source que se tem que pagar e bem. Paga-se pelo suporte e pela assistência. Agora, o facto destas empresas estarem a puxar no open source, acho que é o caminho correto e acaba por ser também uma forma que elas têm de, digamos assim, de dar um bocado à comunidade e aos próprios programadores e developers, o facto de elas também usarem muitos desses próprios projetos open source. Quer a Microsoft, quer o Google, quer o Facebook, fazem grande aposta nestes sistemas porque também dependeram deles para se criarem e para crescerem e não ficam a perder-se ao partilharem aquilo que já desenvolveram. Estão quase a retribuir, não é? Durante um conceito exato. E agora estão a retribuir e também tem acontecido que uma nova geração de programadores que também está, por exemplo, no caso dos programadores que também estão muito mais habituados a esse tipo de forma de trabalhar e, portanto, acho que agora começa a haver aqui uma retribuição das empresas que durante muitos anos tiveram outro tipo de sistemas e portanto, acho que faz... E às vezes pode ser mesmo uma questão de... Nem pode ser uma questão de boa vontade, porque a Microsoft, ao abrir agora o .NET para tudo, acho que acaba por ser uma necessidade. Se os developers começarem a fugir para o iOS para Android, exatamente. O .NET fica sem valor. Fica sem valor, exatamente. Que as pessoas vão para onde as coisas existem. Fidelizar os developers não é para depois também conseguir fidelizar os jogadores. Acaba por ser também uma, pode ser boa vontade e fica bem visto, mas também acaba por ser uma necessidade a longo prazo da sua própria sobrevivência. Fala-se agora também que o Netflix vai chegar a Portugal, não é? Algo que será completamente novo e para uma dinâmica que nós realmente em termos de mercado não estávamos minimamente habituados. Como é que vocês veem esta notícia? Quais são as vossas expectativas? Eu fico extremamente contente. As expectativas são muitas. Infelizmente, acho que vai ser um... Vai um problema. Vai ser um problema. Condenado. Então. Primeiro porque, especialmente pela questão dos direitos de autor, não é? De autor, exatamente. Daria um tema para um por vários destes nossos episódios, mas que vai ser um bocado caricato a Netflix chegar a Portugal e provavelmente não termos acesso ao House of Cards. Porque eles estão a negociar neste momento, eu estava a ler no outro dia, estão a negociar neste momento com a Fox. Lá está, em Portugal, sim. Quer dizer, a série é deles, venderam os direitos à Fox e agora estão a negociar para tentar. E tal como esse, foram outras séries e outros filmes. Exatamente, claro. E ainda mais vergonhoso será o facto de não só termos a diferença entre o que eles têm nos Estados Unidos e o que teremos aqui em Portugal, como o que haverá dentro da própria Europa. Ou seja, o Netflix no Reino Unido vai ter uns programas, o francês vai ter outros, na Alemanha terá outros, em Espanha outros, em Portugal outros. Então, para... Sim, o problema não é do Netflix diretamente, e também agora a União Europeia está a tentar fazer aquela coisa do mercado único digital para também resolver este assunto, mas... Temo que eu sou grande fã do Netflix, espero muito bem que chegue e estou muito interessado em ver como aquilo vai funcionar, porque lá estava, é o futuro da televisão e os outros têm que se mexer, senão desaparecem, mas vamos estar um bocado amargurados, digamos assim, nesse aspecto da questão dos direitos de autor e dos programas que cá não vão ficar disponíveis. E vamos ver se aqui os operadores também não vão ter problemas e entraves, não é? Tenho aqui algum receio que operadores como a Mel, a Zones e as Vodafones não entrem. Eu tenho algum receio, quer dizer, tenho receio pela forma que os operadores normalmente atuam em Portugal, é mais nesse sentido, pela forma mas sempre... Mas Netflix tem tido problemas com outros operadores nos Estados Unidos e em outros países, mas acho que eles lá também não têm as nossas infraestruturas, por muito que Portugal às vezes se queixa de não estar ao nível dos outros, a nível de infraestrutura de internet estamos muito acima da maioria do mundo, claro. E então acho que... Aquelas Netflix in a box que eles podem meter em cada operador e aquilo fica eles mas nós temos sempre, gratuitamente. Mas eu digo isto porque nós, quer dizer, por exemplo, agora a Fox lançou a sua aplicação, mas depois já só dá para utilizar no dispositivos que as pessoas têm conta da Vodafone, e depois andamos nisto e pronto. E no limite somos sempre nós que acabamos por perder os utilizadores. E vejo-os muito pouco preocupados e... Eu já no passado cheguei, numa empresa que trabalhei, no passado cheguei a trabalhar, a falar diretamente com a Fox e com outras empresas, e eu sempre muito pouco preocupados, e às vezes até ficava a pensar em que mundo é que esta gente vive, quando liga uma televisão e temos ali os streams. Isso temos o exemplo perfeito, que foi a Blockbuster, não é? Que podia ter comprado a Netflix por meio dos dólares, e agora vemos que... Então, esses grandes operadores estão num mundo à parte que parecem só quando já tiverem mesmo com a corda à volta do pescoço. Claro, mas eu admito que eles caiam uma vez ou que não percebam isso quando a coisa, digamos, quando o produto é novo e quando faz aqui uma disrupção no mercado. Agora, cair-se consecutivamente no mesmo erro, e estamos a falar da Fox, podíamos a seguir falar. Mas isso lá está. De outras operadoras que não percebem que qualquer dia já ninguém está preocupado em assinar canais. Isso vai acabar só há duas maneiras, que é quem tem os conteúdos e quem os distribui. Isto tem os distribui, exatamente. E agora, o peso, o equilíbrio de poder que existe é que quem é que manda mais, não é? Por exemplo, a Apple faz muitas coisas que seriam impossíveis para outras empresas porque têm o seu iTunes e os seus milhões de clientes e pode fazer pressão com outros. Mas, por exemplo, no caso do Spotify, já tem levado muitos cortes, como da Taylor Swift e agora do Prince e outros artistas, que dizem, não queremos, e então... Mas lá está, o Spotify tem 40 milhões de utilizadores e só 10 ou 15 é que pagam. Agora, o Google, metendo-se também, há os rumores que vai começar o serviço de YouTube pago e afins, o Google chega a bilhões de pessoas, vamos ver como é que as coisas vão funcionar. E porque mas aí é uma guerra saudável, aí cada um escolhe o serviço que tem que ter. É saudável, por exemplo, no Google também, dependendo do lado em que se está, o Google também tem políticas, digamos assim, um bocado abusivas, que é, por exemplo, aos músicos, se vocês querem estar se não querem estar no nosso serviço a vender música, também estão eliminados logo da publicidade no YouTube. Se eu fosse músico, também ficava assim um bocado a dizer, epá, estes gajos aqui estão a ter... Ainda agora tiveste o lançamento da Apple Music, esse problema também de... Vamos oferecer durante 3 meses e, portanto, durante 3 meses também não vamos pagar. E aí até você foi falar e depois já voltaram atrás. Mas nas posições dominantes tem que entrar um regulador e eu acho que aí... Acaba o papel aos reguladores, não os reguladores cá em Portugal. os de energia. Isto são mercados que têm grandes interesses por trás. Uma pessoa vê, lá está, estamos a pagar, vemos o caso da nossa taxa sobre os direitos, sobre os direitos digitais, não é? Lá está, isto vai ser sempre função, sempre temas complicados. Mas operadores à parte e reguladores e legislação à parte, o mercado, nós temos mercado para a Netflix, os nossos utilizadores, consumidores privados, serão já sensíveis a este tipo de serviços de streaming, ou ainda há muita educação e muita evolução a fazer? Artur, deixa-me só dizer aqui uma coisa, ainda em relação ao que estás a dizer, e há bocado uma coisa que o Carlos disse, é que, por exemplo, nós acho que somos todos mais ou menos da mesma geração, mas, por exemplo, eu tenho uma irmã com 26 anos, 25, 26 anos, e está, é uma geração que não está habituada a pagar para ter nada. Portanto, e as operadoras e toda essa, têm que perceber que essa geração, que está muito habituada com toda esta facilidade, ok, tudo bem, por meios ilegais, sejam eles os streamings ilegais, não os streamings da Netflix, sejam eles os torrents, sejam eles o que for, mas é uma geração que dentro em breve é a geração que terá o dinheiro, ou que será a geração trabalhadora, ou aquela que movimenta a maior parte da economia, é uma geração que está muito pouco habituada, e eu vejo por ela, vejo pelo meu filho mais velho, que só tem 8 anos, e ainda há bocado estávamos aqui à hora de jantar, e ele estava a dizer que queria o jogo tal, e não sei o que mais, e que vai ao computador e tira, e não sei o que mais, mas para ele tudo aquilo é de borda, tudo isto é, parece que é tudo, são pessoas, e portanto eu acho que aí, seja essa guerra, acho que as coisas têm que... Há aqui um mercado que, se eu acho que as pessoas deixam... Porque é que nos Estados Unidos o Netflix funciona bem e as pessoas estão, pagam porque sentem que o valor que tu pagas por aquele produto e pela qualidade que tem o seu conteúdo é um valor justo, que não é o que acontece aqui no caso português, na maior parte dos serviços em que normalmente nós pagamos e... Isso acaba por ser a única fórmula que há para acabar com a pirataria, mesmo claro. Apresentar um serviço que seja mais cómodo e que valor se faça. Exatamente. Também lá está, só da minha geração, mesmo penso alguns que gostam de fazer os downloads e tal, mas também há cada vez mais aqueles que dizem, opa, já não tenho paciência para isso, não quero downloads, certo, não quero streaming, se houver uma coisa que eu pago 10€ por mês, exatamente, e carrega no botão e aquilo está a dar, direitinho, claro, está a dar e não me chateio, claro. Estão dispostos a pagar. Exatamente. Agora, o que também vamos ter que passar inevitavelmente e vai servir para separar o trigo do joio, será esta questão de agora também andarem todos a correr atrás da fórmula Netflix. Lá está, temos a Fox, temos praticamente todas as grandes cadeias americanas estão a lançar as suas apps, os seus serviços de streaming, e é querer convencer os utilizadores a pagarem mais 10€ por aquilo ou mais $10 por mês. E eu não estou a ver que haja espaço para as pessoas pagarem mais $10 para ver um canal X, mais $10 para verem o canal Y, mais $10 não, para ver o Netflix, mais $10 para ver o Spotify, mas se quiser ouvir a Taylor Swift tem que ser no Apple Music, mais $10 para o Apple Music, e depois se quiserem ouvir os Beatles tem que ser no outro serviço, vão pagar mais $10 para aquilo. Enquanto sim, isso é um problema. Enquanto estas coisas não se agregarem e descobrirem que só ganham, só têm a ganhar se entenderem todos, quanto mais que quiserem fragmentar, mais justificações darão às pessoas que dizem, olha, não quero saber nada disso e continuo a piratar. Claro, e isso é um problema, porque há um bocado, quer dizer, tu hoje em dia gastas €70 uma única vez e tens todos os filmes e todas as séries e todos os jogos de desporto, nomeadamente os de futebol, que são aqueles que temos mais procurados, numa televisão na sala sem te preocupares e com distância de 10 ou 15 segundos de cliques e que qualquer pessoa hoje em dia pode fazer, não é? E isso acaba por ser um problema, porque se nós continuarmos a ter uma discussão muito grande em que eu para ver a Sport TV tenho que ir para o operador, para a aplicação Streaming 1, para ver lá os operadores tenho que pagar 10 para o outro, e se continuarmos com essa discussão muito grande, as pessoas continuarão provavelmente a pensar que às tantas mais vale continuar na legalidade, não é? Exato. Isso é, e não é fácil, e isto é fácil de dizê-lo, não é fácil depois encontrar a pessoa e procurar, obviamente. Imagina quem esteja do outro lado, obviamente, que também não é fácil de pensar no modelo de negócio, seja no modelo de negócio, seja na forma como distribui os conteúdos, seja naquilo que não é fácil também estar daquele lado, e por vezes o conteúdo, não é? Porque normalmente nestas coisas o conteúdo é, tem um papel preponderante. Sei lá, vamos dar agora o exemplo da malta dos carros, falta-me agora aqui. Daquele programa muito visto na BBC, não é? Que foi agora comprado pela Amazon Prime, não é? O Top Gear, estão aqui a faltar o termo, obviamente isso vai atrair muitos assinantes para a Amazon no seu serviço de streaming, mas se calhar muitos deles já assinam outros e nem todos estarão dispostos a pagar, mesmo que o conteúdo seja absolutamente imperdível, como se espera, até porque ele contém um orçamento absolutamente incrível para poder continuar a partir carros e mais algumas coisas. Portanto, não é fácil, acho que é complicado. Exato, vamos então aguardar a ver o que é que o futuro é muito breve prazo nos vai reservar. E já agora lá está, porque estamos mesmo a ficar também sem tempo. Queria acabar aqui em beleza, não é, pelo Desweb, para vos perguntar uma coisa que porventura pode ser muito polémica, mas pronto, temos todos que falar um bocadinho sobre o tema fundamental. Afinal, mas porquê é que o Spotify mudou o icon? Não sei, é uma boa questão, mas... Eu acho que foi alguém que se enganou um bocadinho. Foi alguém que se enganou a escolher o verde e disse um bocado ao lado, mas pronto. Mas aquilo pelo menos pôs-nos todos a falar. Já funcionou por isso, pôs-nos todos a falar e já se viu aqui como tema de conversa e muita gente tem falado do ícone do Spotify, da cor. Também, não sei, às tantas eles também gostavam que as pessoas falassem um bocadinho sobre o Spotify, já que eles também têm estado sempre neste centro da polémica com as Taylor Swift e com isso, porque era bastante... Mas o que eles diziam era que nem esperavam que as pessoas notassem. Notassem. Eu acho que é o que todos dizem. É um bocado difícil não se notar naquele momento escolhido e naquela alteração de ícone, mas pronto, se calhar mais alguns atentos não notaram, mas acho um bocadinho difícil. Evidente, é a velha história do falar bem ou mal, porque assim estamos numa altura em que qualquer alteração que seja feita hoje em dia em qualquer serviço popular dá sempre críticas e coisas. Muito bem. Pronto, penso, então que conseguimos fechar com chave de ouro, não é? Isto foi esta nossa primeira experiência de uma conversa de café. Espero que tenham gostado. Nós seguramente gostamos bastante e agora também esperamos que quem ouvir que tire daqui também as suas ilações e que tenha passado um bom momento a ouvir esta troca de opiniões. Muito bem, obrigado. Também agradeço o convite e pronto, até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, então, em nome da Desweb, e nós voltamos então no próximo episódio.